Já não tenho dentes pra contar. De quantos barrancos despenquei. Quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre essa luz se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tanto bons quanto maus motivos e tantas vezes desilusão. Quase nunca, quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito por mim, tudo bem, tudo bem. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito por mim, aleluia. Tudo bem.